como há bárbaros, tanto há sábios como há ignorantes. E segue o comentário de Emmanuel. De que natureza seria o débito de Paulo, quando sabemos que o doutor dos gentios foi humilde tecelão para ganhar sustento próprio até o fim de sua passagem apostólica, sem ser pesado a ninguém? Sua afirmativa, no entanto, constitui lição de elevada substância para todos os espíritos que receberam alguma coisa das verdades poderosas e eternas. Quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários, recebe um sagrado depósito em valores imortais. E é justo que quem saiba se constitua em devedor de quem ignora? Quem tenha que se reconheça como devedor de quem não possua? No ato de ensinar ou de proporcionar reside, porém, uma das grandes situações desse mecanismo de realização do pagamento. Ninguém aprenderá entre irritações, nem aproveitará quando a dádiva favoreça os desvios da consciência. O cristão sincero, portanto, encontrará um meio de convencer sem muitas discussões e um recurso para beneficiar a outrem sem a cooperação mecânica das possibilidades financeiras de modo absoluto. A palavra do amigo do gentilíssimo renova os conceitos de luta das convicções. Dentro de seu quadro, Nero não mais seria apontado como perseguidor dos mártires, mas como necessitado da luz que os mártires cristãos possuíam. Esta é uma consoladora verdade que encherá a alma dos aprendizes fiéis de compreensões generosas. Quando encontres alguém no mundo com os títulos de ignorantes ou de sábio da terra que te assalte com ironias, faze-lhe algum bem por amor a Cristo, saudando a tua dívida. E além de tudo, considera a tua felicidade, porque podes seguir para Jesus enquanto o infeliz ainda permanece no mundo da sombra. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que nós temos a grande alegria de cumprimentar os nossos amigos. Bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Wilson. Bom dia, Luiz. Bom dia, André, que está aqui na nossa técnica de som. Bom dia, Geraldão, saudade de você aqui com a gente. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. No momento, são mais de 20 pessoas aí no nosso canal aí da web. Lembrem de compartilhar, de convidar os amigos, né, a estar conosco. O Wilson, você sabe que esse texto que você trouxe eu não conhecia, né? Porque não, realmente não dá para conhecer tudo, né? E eu fiquei emocionado com a leitura. Emocionado no sentido de ver quanto eu tenho que melhorar ainda como ser humano. E aprender como ouvinte, né? E aprender como ouvinte. E eu tenho conseguido me esforçar nesse caminho que ele está apontando. Mas veja bem, eu estou deixando claro que eu tenho conseguido me esforçar nesse caminho. Está conseguindo ser espírita. Estou conseguindo ser espírita, esforçado. Mas quando a gente consegue agir dessa forma, quando a gente consegue realmente tratar com amor aquele que escarnece, quem ganha somos nós. Você sai daquela conversa reforçado. Sabe, a impressão que eu dou assim, eu consegui me esforçar. E a palavra que veio, que me emocionou, é o título, né? Por que nós devemos? Então, eu vou começar a ter uma nova maneira de escutar essas ironias, esses sarcasmos, imaginar que eu sou devedor dessa pessoa, de alguma forma, nessa encarnação, na outra, ou sei lá quando foi, e que eu estou tendo uma oportunidade de pagar minha dívida. E assim, eu acho que eu vou ter mais resiliência, mais paciência, mais capacidade de realmente aprender com essa situação. É uma lição que veio e tocou no meu coração. Então, obrigado por trazer esse texto. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. De novo, né, com muita alegria por estarmos aqui, podermos estar aqui. Um abraço enorme a todos aqueles que nos ouvem. E esse texto é lindo, Wilson, muito bonito. E quando Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, esse texto ele nos dá uma demonstração do que Jesus quis dizer. Até então, a verdade para nós era daquele arrogante poderoso ou daquele bárbaro que debocha, que não tem compreensão, mas Emmanuel nos coloca a real situação de cada um dos dois, necessitados de luz. E isso se aplica a toda a nossa existência, todas as situações em que nós nos encontrarmos diante desses disparates, nós poderemos enxergar a verdade. São espíritos necessitados de luz, até porque doutrinariamente nós sabemos que, embora naquele momento eles se encontrassem naquela condição, eram espíritos destinados à perfeição. Então, realmente, o texto é maravilhoso, o texto é lindo, e eu já li esse livro, mas realmente o meu olhar não se debruçou sobre esse texto como agora se debruça. E é interessante, não é? Porque ao mesmo tempo que Emmanuel nos aponta a nossa condição de devedores, ele não, em nenhum momento, ele incita-nos a nos sentir culpados. Ele diz, olha, que o cristão compreenda a sua posição, aquele que já alcançou, deu um passozinho acima, né? Alcançou um degrau acima em entendimento, que ele compreenda a sua condição de dívida com as outras pessoas. E ao mesmo tempo que ele diz isso, que é um convite ao trabalho, ele também diz como fazer. E me chama a atenção o parágrafo quando ele diz que ninguém aprenderá entre irritações. Isso é a pessoa que recebeu a verdade, como o Luiz bem colocou, e se sentiu liberto por aquela verdade e quer enfiar aquela verdade goela abaixo das outras pessoas, né? Com força, muitas vezes com violência. E é, porque ele quer que a outra pessoa, às vezes não é por mal realmente, né? Ele quer que a outra pessoa saiba o mesmo que ele saiba. Usa os recursos que tem, que né? Que tem, entenda o mesmo que ele entenda. Mas ela ainda não pode fazer isso. Aliás, né? o desvio do cristianismo foi esse, Wilson. Porque quando os imperadores se tornaram cristãos, eles achavam que podiam fazer prosélitos muito mais rápido, né? E é o que acontece normalmente. Eu vou pegar a passagem novamente de Paulo aqui, Wilson. Eu sou devedor. É Paulo falando aos romanos, né? E é interessante que essa carta é aos romanos, né? Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E é um sentido do mau uso da comunicação. A dívida não é dívida financeira. Não é dívida... É aprendizado. É dívida de aprendizado. É. Então, a fala foi torta. Por isso ele se torna devedor. Esse fim de semana, eu fiquei estudando muito o Hannah Arendt, que meu trabalho de conclusão lá da faculdade é baseado nela. um dos pilares do trabalho. E ela fala que nós temos três níveis de... Ela divide o trabalho em três níveis. Ela fala assim, que o trabalho é aquilo que a gente faz para preservar a nossa vida. Assim, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso tomar banho. Manutenção do das indivíduo. Necessidades primeiras. Pessoais. A obra é aquilo que eu faço angariando algum bem para mim. Então, ou é dinheiro, ou é algum benefício. Então, é uma obra. E a ação é aquilo que eu faço para o outro sem esperar nenhum tipo de retorno. Eu trabalho para a polis, eu trabalho para a cidade, eu faço... É uma ação elevando a vida, né? Elevando a vida comum, né? Então, quando nós trazemos esse conceito a essa ideia de Paulo, quando a gente aprende, porque ela nos convoca à vida ativa, que vem lá do latim, que é uma vida ativa. A vida ativa é a vida de ação, né, na cidade. Quando ela nos convoca a essa vida de ação, a vida de ação é saber calar, é saber falar, é saber ser quando você foi compreendido, é entender quando você não foi compreendido, lembrando que a dívida é sua. Quando você fala alguma coisa torta e entorta na cabeça do outro, a dívida é sua, não é do outro que entendeu errado. É você que não está sabendo se comunicar corretamente. Por isso, Paulo se fala que sou devedor. Devedor porque ele não conseguiu se comunicar devidamente com aquelas pessoas. E ficou torto a relação dele com aquelas pessoas. E ele entende que a dívida não é do outro que não entendeu. É dele que não soube se manifestar. Isso é muito bonito, Alan, o que você colocou, porque pode dar a ideia de uma certa arrogância também, né? Eu falo e as pessoas não me compreendem, né? Elas não conseguem me alcançar. É meio arrogante, né? Então, na verdade, a sua colocação diz que a responsabilidade, eu falo, não me entendem, eu não estou falando adequadamente. Então, não eu tenho que mudar. O símbolo corretamente. Exatamente, os símbolos eu não estou usando. Estão sendo contextualizando. Codificados errados pelo outro. Exatamente. Aliás, eu vou aproveitar um momento, porque isso eu acho que é um investimento. Eu, no meu trabalho, tive uma estagiária que ela recorria com o mesmo comportamento. E eu falava, comentei várias vezes, colegas de trabalho percebiam aquele problema. E um belo dia eu voltei a fazer o comentário, numa sexta-feira. Quando chegou na segunda-feira, a mulher veio transformada, completamente mudada. E aí todo mundo observou e eu fiz depois uma conversa com ela. Disse assim, o que aconteceu? E aí ela me falou, disse assim, você lembra que na sexta-feira você fez uma conversa comigo? Então eu fui para casa encucada com aquilo lá. Porque você já tinha falado aquilo várias outras vezes. E aí eu fui para casa pensando assim, o que será que esse cara está querendo me dizer? 4 horas da manhã, caiu a ficha. Então, quando caiu a ficha, ela compreendeu. Agora, durante todo esse tempo, eu fiquei imaginando que eu tinha passado o recado certo, da forma certa, a guria que tinha dificuldade de entendimento. Esse era o meu entendimento. Agora, aquilo ali para mim foi uma lição fantástica, porque me ensinou que a palavra é uma forma de codificação. E na realidade, nós passamos o nosso pensamento em código para o outro, que o outro tem que decodificar e pensar, e a gente fica iludido achando que fez tudo. E na realidade, não fazemos. Nós temos que tomar muito cuidado. E se a gente puder adquirir o hábito de pegar o feedback do que a gente passou, é uma ótima prática para você captar se a pessoa realmente entendeu aquilo que você quis dizer. Então essa moça me propiciou assim, uma lição de vida, num lance assim tão, tão banal, aparentemente banal. É, mas aí entra, aproveitando o seu exemplo, Luiz, entra a nossa humildade necessária quando vamos tentar falar alguma coisa e ter a consciência se a pessoa entendeu ou não. Mas não porque você é... Como o Wilson frisou, eu vou reforçar o que ele frisou. não é no sentido da arrogância que as pessoas têm que me entender. É de eu achar o símbolo que o outro entenda. Né? Então, eu muitas vezes em palestra eu faço isso. Eu estou lá falando e eu uso às vezes a citação lá de um Emmanuel, de uma Joana de Anjos, e eles usam às vezes um português rico, né? E aí eu olho no olhinho da turma que está escutando e eu vejo que fez aquela cara assim, que é isso? Eu já procuro traduzir aquilo numa palavra mais coloquial para poder fazer a comunicação do recado que eu estou levando ali. Então essa preocupação, ela deve ser para nós, para todo momento, né? Porque permanente, em cada situação da vida, né, Wilson? Sem dúvida. É que todo cristão se conscientize de que aquela frase, eu não devo nada para ninguém, eu faço a minha parte, eu trabalho, pago minhas contas, né? Como diz aqui Paulo, aqui, né, que não era um peso, né, no começo do texto, que ele não era pesado a ninguém. Então, a pessoa às vezes pensa isso, né? Ele estudou, ele tem um emprego, eu não peso para ninguém, pago minhas contas, cuido da minha família, não devo nada para ninguém. Não é bem assim, né? Não é assim. Não pedi para nascer. Vamos agora falar da campanha para a leitura e o estudo do livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Nós vamos agora para a nossa mensagem de abertura. Vamos ouvir a Terezinha Oliveira com a prece súplica e retornamos para o primeiro bloco do programa. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, estamos de volta depois dessa linda mensagem na doce voz da saudosa Terezinha Oliveira, onde nós iniciaremos aqui o primeiro bloco do programa Visão Espírita nessa manhã do dia 18 de novembro do ano de 2018. Para tanto, nós seguimos com o estudo da obra Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, obra psicografada por Chico Xavier, e hoje selecionamos o texto denominado Parecem, mas não são. Eu vou fazer a leitura do texto e depois os amigos Alain, Diniz e Luiz Pessoa Guimarães farão os comentários. Novamente iniciamos com uma citação, a carta de Paulo aos Romanos, dessa vez do capítulo 8, versículo 9, abre aspas. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Fecha aspas. E seguimos com o comentário de Emmanuel. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. É texto muito bonito e muito bem racional, né? Nos mostrando exatamente a questão que nós fazemos muito esse comentário, é o discurso, né? Então é o discurso. Nas palavras de um discurso, você procura impressionar pela referência. E não você está falando aquilo por um sentimento do seu coração. Aquilo lá não é nato, né? Aquilo lá não é uma coisa que você traz consigo. Então, nós precisamos tomar realmente muito cuidado com relação a isso, até porque quando é um discurso, ele fica árido, ele fica fora de sintonia. E é uma coisa interessante que, à medida que você foi lendo, eu estava aqui pensando que raramente nós, na nossa vida de relação, vida em sociedade, a gente faz essas citações. Porque, normalmente, a sociedade assim, tem uma certa... preconceito, né, com qualquer coisa que se relacione com o Cristo. Impressionante, a sociedade inteira, se a gente for fazer um levantamento, eu acho que 90% tem uma ligação com Jesus, mas na nossa vida diária, na nossa vida de relação, a não ser os grupos fechados, alguma coisa assim, nós fazemos essas citações. E é uma das coisas mais lindas que a Terra conheceu. Então, quando nós aprendemos, vivenciamos é a palavra certa, essas coisas do Evangelho, aquilo lá passa a se tornar quase que uma coisa natural na nossa vida. E quando você faz essas citações, você faz também de forma natural e as pessoas começam a aceitar de forma natural. Então essa citação, esse texto, ele é muito bonito. Porque se você vivencia aquilo, aquilo é colocado de uma forma muito, muito frequente. Aliás, os grupos que eu trabalho, às vezes as pessoas até dão uma risadinha, porque eu faço muita alusão ao tesouro que a traça não rói. Porque isso realmente passou a fazer parte da minha vida. Dimensionar os valores pelo que a traça rói e o que a traça não rói. Por quê? Porque se encaixa sempre. Então, quando você passa a vivenciar e a entender aquilo com profundidade, aquilo é colocado de uma forma natural na conversa. E eu acho que a gente precisaria fazer mais vezes, porque isso precisa passar a incorporar a nossa existência, não como aquela religiosidade beata, aquela coisa, citação, né, pura e simplesmente, mas alguma coisa sentida. É outro texto fantástico, Wilson. E vocês desculpem eu estar citando Hannah Arendt, eu estou imerso. Está mais fresco. 18 horas. Eu estou imerso nesse texto e eu é a minha filósofa preferida hoje. Eu estou encantado com o trabalho que esta mulher desenvolveu para a filosofia e eu não tenho como não citar. E eu vou citar um pequeno trecho da introdução de um trabalho de mestrado da Vanessa Silvers de Almeida, da USP, onde ela cita de forma fantástica o que nós estamos falando aqui. Olha como é interessante o entendimento dela. Porque, na realidade, só para vocês terem um contexto, Hannah Arendt, ela foi acompanhar o julgamento de Eichmann. Eichmann era um nazista responsável em conduzir todos os judeus para os campos de concentração. E ele foi perseguido de forma ilegal até pela polícia secreta israelense na Argentina, que ele estava fugido, foi pego, foi levado para Jerusalém para um julgamento público internacional. E ela foi convidada, ela morava nos Estados Unidos, mas era judia, foi convidada a acompanhar esse julgamento. E ela, o ponto talvez central de toda a filosofia dela é que nesse julgamento, Eichmann ele se intitulava como uma pessoa banal, normal. Ele era cumpridor das suas tarefas. Ele ia para o trabalho na hora certa, chegava na hora certa, ia com os filhos para a igreja toda semana, ele estava com a família jantando em casa todos os dias. Ele era um cumpridor de dever. Ele não entendia o que ele tinha feito de errado. E a cabeça dele era militar. Na cabeça, né, dele, ele era um cumpridor de dever militar. Só que assim, até Hannah fala, a gente não sabe quais ganhos, talvez pessoais, ele tinha com aquela. Ele foi promovido, ele galgou cargos, alguma coisa ele estava ganhando ali. Mas ela percebe ali o que ela chama de mal banal, que é um mal que está em todos nós. Inclusive, nós vamos citar isso na última parte, né, Luiz? O mal banal, que é o mal que todos nós temos no nosso coração e podemos fazer a qualquer momento. É um mal que não a gente, às vezes, imagina o mal oriundo de uma pessoa perversa. Mas ela mostra que não, o mal ele é banal, ele pode sair de qualquer pessoa. São pessoas influenciáveis, né? São pessoas influenciáveis e que deixam o pensamento de lado. Então, eu vou ler aqui um pequeno trechozinho que essa moça escreve na USP. Ela fala assim, ó: o conhecer, olha só, ela tem um livro, a Hannah Arendt, chama A Vida do Espírito, que foi onde eu comecei meu estudo. Ela veio a constatar que conhecimento e pensamento são duas faculdades distintas. Olha só como tem a ver com o que nós estamos lendo aqui. O conhecer diz respeito à busca da verdade. Os conhecimentos possuem uma validade geral e uma utilidade. A atividade cognitiva do conhecimento, do entendimento de como usar esse conhecimento, no entanto, mostra-se limitada por ser incapaz de atribuir um significado à nossa relação com o mundo. Então eu pego esse conhecimento, mas eu não consigo usar ele na minha relação com o mundo. Eu conheço muita coisa, mas ele não é utilizado por mim no mundo, ou mal utilizado por mim no mundo. A busca de sentido é específica do pensamento. Quer dizer, eu só vou encontrar... Você julga. Eu só vou encontrar sentido no pensamento. A reflexão sobre as experiências, cujos resultados, porém, são fugidios e muitas vezes julgados inúteis. Ela tende, nesse artigo, sustentar que o pensar, enquanto busca de sentido, é essencial para uma educação que, além de possibilitar um saber e um saber fazer, pretende contribuir para que os jovens estabeleçam uma relação de sentido e de pertença com o mundo humano. Ou seja, não adianta eu ter conhecimento se esse conhecimento não se transformar em ações práticas da nossa vida. As ações práticas da nossa vida, que Hannah Arendt vem chamar de vita ativa, né, em latim, a ação na vida, a ação que eu tenho que colocar da reflexão do meu pensamento, está aqui, ó. Quando a gente pega esse texto do Vinha de Luz e ele cita o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, ou seja, todos os seres humanos, até o mendigo ele cita aqui, ele cita todos eles usando o nome de Jesus, né? Todos usando o nome de Jesus. Sem sentido. Sem sentido, para, ou melhor, com um sentido, para o bem próprio e não com o sentido do bem comum. Quando nós, então, nos absorver esse conceito de Cristo, quando todo o ensinamento do Cristo for pertencente ao meu comportamento, eu não mais preciso falar em nome de Jesus, porque já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, que, como Paulo nos fala muito bem no final da sua vida, eu já vou vivenciar todo o exemplo do Cristo em todas as minhas falas, em minhas ações, sem precisar colocar a assinatura. Isso foi de Cristo. A fé sem obras é vã. É isso aí. É isso aí. Uma contribuição valiosíssima da filosofia nas nossas discussões. E eu quero até fazer um adendo, né? Uma ressalva. Uma ressalva não, né? Um complemento. Enfatizar da importância da filosofia nesse aspecto. Porque se então, pelo que eu pude compreender, as nossas ações refletem a nossa condição atual. Então, eu ajo de acordo com o que eu sou, com o que eu construí, simplesmente. Eu não ajo de acordo com o meu conhecimento. Só a partir da reflexão, e a filosofia é exatamente isso, é uma provocação à reflexão, né? É chamar o indivíduo para discutir o senso comum, para discutir a realidade, né? E a partir daí só se posicionar. Então, quando nós refletimos sobre o mundo natural, o mundo exterior, nós passamos realmente a trazer para dentro da nossa essência aquele conhecimento que estava, como o Alan bem explicou, separado. Apartado, né? Apartado da ação. Apartado da ação. Arquivado. Então, só refletindo, é só pela reflexão. Agora, na nossa vida cotidiana, quantos de nós têm o hábito de refletirmos sobre alguma coisa, né? Profundamente, de nos recolhermos, de pensarmos, de aplicarmos o nosso conhecimento sobre aquilo antes de nos decidirmos. Né? Muitas vezes é tudo de bate-pronto, né? Isso aí não entra no campo da sabedoria? Entra. E a gente pode lembrar dos exemplos do próprio Cristo, que ele se separava dos apóstolos em muitos momentos. E fala no texto, ia ter com Deus. Ele se isolava. Ele, Cristo, era o momento que ele queria ficar sozinho. Ele, né? Precisava daquilo para a reflexão dele. E aí eu lembro também de Chico, que muitos relatos, né, as pessoas discutiam muitos assuntos em volta do Chico. E eu imagino que isso devia ser muito natural. Por quê? Porque aquela presença... De uma vibração superior, que era do Chico, instigava o melhor de cada um. Então, nesse aflorar do melhor de cada um, surgiam discussões. Não eram discussões no sentido de trazer luz, né, para algum assunto. E Chico, como que ele se portava nessas horas? Ele ficava em silêncio. Quando ele percebia que o assunto estava esgotado e as duas partes ali já tinham se manifestado e já não tinha para onde ir, era a hora que ele se manifestava. Era a hora que ele falava, olha, estou aqui com Emmanuel e no entendimento dele, esse caso... E falava com uma voz assim, tranquila, sem afetação, né, nenhuma, né? E ele fala, ele acha que esse assunto, aí matava o assunto, né? Então eu acho que o Luiz está certo, é sabedoria sim, atingir o nível de colocar o conhecimento em ação na vida. Porque assim, tem gente que sempre apresenta uma resposta pronta, né? Nossa, sabe tudo, fala, né? Já tem a resposta, você fala, já tem a resposta. É impressionante. Às vezes a gente pensa, poxa, mas vamos pensar um pouco sobre isso. Você falou tudo, você falou tudo. Né? Você vê que aquilo ali é quase como um bate-pronto, né? É, bate-pronto. Telemarketing. Sabe parece tudo. O telemarketing, já tem um roteiro lá para te responder, já está tudo ali fechado, né? Então, a conversa ali, a discussão é infrutífera. Porque, veja, se nós agimos como queremos agir, e nós queremos alcançar uma outra condição de ser, e é pela reflexão, então toda vez que não refletimos, a gente se mantém no mesmo lugar, e assim passa a nossa existência. A gente está aqui para se transformar, né? Para aproveitar essas oportunidades, o contato com as pessoas, para receber da outra pessoa, para trocar com a outra pessoa, e sermos diferentes. Agora, de que vale a gente ficar defendendo as nossas posições simplesmente, para continuar sendo quem somos? Poxa, tá bom assim? Não tá, né? A gente no próximo bloco vai discutir sobre isso, a questão da evolução do planeta, da evolução de cada um, né, da transição planetária para mundo de regeneração. E a gente, como o Alan bem falou aqui na, fora do ar, né, Alan? O mundo só evolui quando a gente evolui também, né? E, meus amigos, vamos convidar todos agora para curtirem a nossa página lá no Facebook. O Alan está aqui acompanhando ao vivo, está lá conectado, né? Se você tiver alguma dúvida, faça lá o seu comentário, faça a sua pergunta e a gente vai procurar, na medida de nossas limitadas possibilidades, respondermos também o seu questionamento, ou a gente vai refletir, vai estudar sobre isso para depois apresentarmos aí uma resposta. Alan? Já estamos com 40 ouvintes. 40 ouvintes, então já que maravilha. Um bom salto aí, né? Isso. Nossa, vamos, vou falar outra vez isso. Você que nos acompanha pelo aplicativo hoje em dia, né? Convida seu amigo no próprio aplicativo, no canto superior direito, você tem como clicar ali naquele símbolozinho e compartilhar com amigos a página. Então você tem aí o Facebook, o WhatsApp na sua mão, no celular, compartilha com seus amigos para que ele também possa ouvir e participar dessa rede do bem aqui que nós estamos... Aliás, Alan, né? eu vou botar um pitaco aqui, que hoje nós temos uma surpresa, né? Nós vamos provar para vocês que todo ouvinte do programa Visão Espírita, ele está garantido no planeta de provas de regeneração. Agora tem que ficar curioso. Toda pessoa que ouve o programa Visão Espírita, ela está garantida com sua presença no planeta de regeneração. Veja, não é porque vocês estão ouvindo e o programa lhes dá essa condição. Não. É o fato de vocês buscarem essa informação. Então, não é mérito nosso, o mérito é de vocês. Por enquanto, vocês ficaram, no mínimo, curiosos, mas até o fim do programa, nós vamos provar para vocês que isso é uma verdade. Eu também fiquei curioso, eu estou no grupo dos curiosos também, viu, Luiz? No fim do programa, eu pergunto para você vai representar todos os ouvintes. Mas peraí, Luiz, veja que você falou quem estava ouvindo. O Wilson está aqui participando, nós não estamos garantidos. Eu não faço parte. Já estou querendo garantir também, Alão, meu. Ele vai sair correndo para ir ouvir. Lembrando que você que acompanha pelo Facebook o programa Visão Espírita, nós atualmente mantemos duas páginas. A página do programa Visão Espírita, que é a página mais antiga, que tem o maior número de seguidores, de pessoas acompanhando. E já há algum tempo nós temos mantido também a página da União Rádio Web. Então, como o programa Visão Espírita passou a ser transmitido exclusivamente pela União Rádio Web, então nós convidamos todos vocês, porque é uma certa dificuldade, né, Alan? Manter duas páginas, a publicação em duas páginas. Então a gente vai centralizar todas as publicações na página da União Rádio Web. Então você que acompanha... É o contrário? Não, da União Rádio Web. Da União Rádio Web. A gente é que vai tem ser... menos curtir. É, então. Mas é como é um programa dentro de toda a grade. Então, além de publicações a respeito do programa Visão Espírita, do programa também de Piracicaba, que acontece às quartas-feiras, a pessoa vai acompanhar todo o universo de produção da União Rádio Web no mesmo canal. E é por isso que nós convidamos, né, os ouvintes do programa Visão Espírita que seguem a página no Facebook, que também curtam a página ali da União Rádio Web. Neste primeiro momento, nós vamos continuar compartilhando as publicações e mesmo você que não curte vai acompanhar ainda. Mas, em algum tempo, a gente ainda não sabe quanto, a gente vai deixar de atualizar o programa Visão Espírita. Nós até tentamos, né, entrar em contato com a administração do Facebook para importar todos os ouvintes, mas infelizmente a política deles não permite. Então é você mesmo que tem que ir lá e tem que clicar em União Rádio Web, pesquisar e curtir para poder acompanhar futuramente as nossas atualizações. E o nosso agradecimento aos patrocinadores desse programa, o programa Visão Espírita, edição de Santa Bárbara do Oeste, é patrocinado pela USE lá de Santa Bárbara do Oeste. E você que também deseja colaborar, tem um grande número de amigos, de companheiros que colaboram, né, Luiz? O Luiz que cuida dessa parte. E faça também a sua contribuição. Qual que é a conta, Luiz? Tem a conta do Banco do Brasil e a conta do Banco Itaú. E pode ser qualquer valor. Isso, qualquer valor que você quiser, você pode depositar. Nós tivemos aí recentemente um ouvinte de Limeira, que ele trabalha com reciclagem. E um determinado produto lá, ele foi acumulando. Né? Então foi acumulando. E o mês passado ele depositou na nossa conta R$630, que era de uma sucata lá que ele guardou, e chegou um período que ele vendeu e colocou tudo em benefício do programa Visão Espírita. Então, nós mantemos essas duas contas nossas, que é particular, é Luiz Pessoa Guimarães, mas no Banco Itaú, a conta de poupança, nós deixamos só para o Visão Espírita. Então, na conta poupança, é agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4/500, tá? Se você esquecer do 500, cai na minha conta e eu passo para lá. Mas, e o Banco do Brasil, agência 00566, conta 24326, dígito 4. Excelente. Então vamos lá. Banco do Brasil, vou repetir aqui para quem não anotou, anotar ainda. É agência 0056. E a conta corrente é 24326-4. Isso. Então, a conta do Itaú, da USE, de da USE. Santa Bárbara, agora do Banco Sicoopi, está anotado aí, não? Não, tá. O Geraldo anotou na agenda dele, mas eu não lembro do número. Mas agora passou para o Sicoopi. Tá, podemos depois também publicar no Facebook. Isso, né? E colocar na sua... Isso. Nós vamos agora para um breve intervalinho comercial, que é a música do Luiz, né? O Luiz que é o responsável pela escolha da canção. Então vamos ver o que nós temos para hoje. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Muito obrigado. Comprei surdo e tamborim. Gastei tudo em fantasia. Minha escola estava tão bonita. Era tudo o que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro. E ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou, não desfilou. Eu chorei pra menina, eu chorei. Não pensei. Chegou o carnaval. ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim, gastei tudo em fantasia. Era só o que eu podia. E ela jurou desfilar pra mim, pra mim. Minha escola estava tão bonita. Era tudo o que eu queria ver. Retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro. E ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou Bem, amigos, estamos de volta depois dessa linda canção de Benito de Paula, escolha do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Estamos prontos, então, para iniciarmos o segundo bloco do programa Visão Espírita, edição de Santa Bárbara do Oeste, dessa manhã de domingo, do dia 18 de novembro. Nós avançamos no estudo da obra O Céu e o Inferno, obra basilar da doutrina dos Espíritos, escrita por Allan Kardec. E nós estamos no segundo bloco, no capítulo 11. O capítulo trata do tema: é proibido evocar os mortos? E nós avançamos hoje para o item 4. Eu vou iniciar a leitura, eu vou ler pequenos trechos, né, parágrafos, e vou passando aqui os comentários para o Allan e para o Luiz. A proibição de Moisés tinha a sua razão de ser, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um meio de adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares, como atestam as seguintes passagens do mesmo profeta. Aqui vem uma citação de Isaías, capítulo 8, versículo 19, abre aspas. Quando vos disserem, consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei, cada povo não consulta o seu Deus? E aos mortos se fala do que compete aos vivos? Fecha aspas. A segunda citação. Sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos, quem enlouquece os que se propõem adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde sua ciência vã. Eu vou continuar, porque tem mais uma citação aqui ainda. Estamos sempre em Isaías. Que esses adivinhos que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, dizendo revelar-vos o futuro, venham agora vos salvar. Eles se tornaram como a palha, e o fogo os devorou. Não poderão livrar suas almas do fogo ardente. Não restarão das chamas que soltarem, nem carvões que possam aquecer, nem fogo ao qual se possam sentar. Eis a que ficarão reduzidas todas essas coisas das quais vos tende ocupado com tanto afinco. Os traficantes que convosco traficam desde a infância foram-se, cada qual para o seu lado, sem que um só deles se encontre que nos tire os vossos males, que vos tire os vossos males. Aqui é no capítulo 47. Luiz? Na realidade, o que Moisés colocou não era a questão das evocações. Ele foca de uma forma muito clara na finalidade das evocações, né? Então, as evocações, e isso a doutrina espírita, ela já comenta isso com muita clareza há muito tempo, né? A questão do intercâmbio com os espíritos, e os próprios espíritos nos passam isso. Eles não vêm aqui para responder curiosidades nossas, interesses pessoais. Os espíritos, nós vemos aqui em todo o programa, a gente menciona Emmanuel, qual é a finalidade daquela comunicação, né? É sempre enaltecer o belo, enaltecer o aspecto moral, construir, né, um mundo melhor através da nossa vibração, através da nossa sintonia. Ele não vem resolver problemas particulares. E não é para isso que o mundo espiritual serve. Existe entre o mundo espiritual e o mundo material um intercâmbio, uma sintonia, uma associação no sentido de que possamos evoluir, crescer, progredir espiritualmente. Esse foco, né, do que nós fazemos com a comunicação é realmente muito importante, né? Porque hoje nós temos no movimento espírita muita gente que publica em nome do espiritismo e que na realidade é um espiritualista. Então esse problema é muito contemporâneo. E que, aliás, às vezes até faz uma citação das obras espíritas para validar o que nós vimos no texto anterior lá. Exatamente. Então a pessoa, ela ancora a sua fala num texto espírita, mas deturpa o comentário. E aí a pessoa menos avisada, ela vai ao livro, lê um trecho, que é outra coisa, faz um recorte de um pedaço ali qualquer e passa a falar que olha o que o espiritismo fala, e muitas vezes não tem generalidade concordante nenhuma para aquilo ser validado. Né, Luiz? O que você está falando, Alan, é uma coisa seríssima, seríssima. E, inclusive, eu publiquei no Vade Mecum aquela citação de Léon Denis. Léon Denis cita que nós acordamos no vegetal, alguma coisa assim, passamos no animal e depois no ser humano. O espírito acorda no vegetal. E várias pessoas, inclusive Herculano Pires e inclusive Divaldo Pereira Franco, citando como Léon Denis que o espírito dorme no mineral, e Léon Denis nunca disse isso. Então são coisas que nós, inclusive, estamos muito sujeitos a erro quando a coisa se torna comum. Então um bom hábito que a gente deve cultivar é, ok, Léon Denis, qual é o livro, qual é o parágrafo? Então, quando diz, conforme Leon Denis, livro Problema Ser do Ensinador, parágrafo tal, capítulo tal, aí sim, você cita de onde foi tirada aquela informação. Porque aí quem quiser checar, ele vai na fonte e checa. E isso é seríssimo. As pessoas não fizeram isso por maldade, mas pura e simplesmente porque nós temos isso. A gente entra no automático e, de repente, a gente passa a assumir coisas que alguém, num determinado ponto, fez errado. É, e aqui eu posso até trazer a frase que eu busquei aqui, ó. A frase de Leon Denis, que consta do livro... deixa eu achar o nome do livro aqui. É Na Planta, a Inteligência Dormita. Isso aí. No animal, sonha. Só no homem, acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. É, essa citação nós vamos encontrar no livro... Espera um pouquinho aqui. Está na referência aqui do texto. Só para a gente deixar tudo bem claro, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que por sinal é um livro fantástico de Leon Denis, é um dos livros mais importantes aí da literatura espírita, e a confusão é grande mesmo, inclusive eu estou aqui num artigo fazendo essa crítica também. O pessoal fala que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Não é Leon Denis essa frase. Então isso é importante. Tomaram uma frase dele e acrescentaram ali algo que descrevia um pensamento particular, dele. Exatamente. Ele se apropriou daquilo lá e acrescentou alguma coisa então, mas daí, o Luiz deu um exemplo exatamente da grande preocupação que nós temos hoje com a doutrina espírita, não só com a doutrina espírita, mas com toda a transmissão de conhecimento, que você tem que ter origem, combater a fraude. É, né? Isso aí, você cita a referência. Estamos aí com eleições que se utilizaram do fake news, né? Que é o nome utilizado para hoje. E antigamente na Grécia tinha os sofistas, que faziam fake news nas praças. Adaptado, né? Então nós estamos com o sofista reencarnado no fake news. Imagina, por exemplo, o cara assistiu o programa de hoje e chega e diz assim, porque o Alan comentou no programa a respeito da filósofa, número tal, coisa tal. Ela é espírita. Ela é espírita. Mas é complicado. A pessoa pinça uma frase e não... E coloca alguma coisa de interesse ali. E se aparta do contexto, isso é muito sério. É sempre interessante identificar qual é o compromisso que aquela pessoa tem com a verdade. É porque, às vezes, ela não tem compromisso nenhum. O fake news nada mais é do que antiga e conhecida de todos nós, fofoca. Né? A pessoa traz uma informação para você, você diz o seguinte, olha, eu não sei se é verdade, porque eu estou passando o que veio para mim. Olha, tô vendendo peixe do jeito que eu recebi. Estou vendendo peixe do jeito que eu recebi, mas ó, tal coisa é tal coisa. E assim vai, né? A pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp, você recebe aquilo lá e fala, eu não sei, estou encaminhando porque eu recebi, mas eu não sei se é verdade ou não, eu só encaminhei. Aliás, eu só fiz a minha parte, eu encaminhei só. É isso aí, aliás, é uma coisa que todos nós devemos ter em mente com relação a que vem pela internet. 95% é porcaria. Então é melhor que você cheque tudo, porque é impressionante. Qualquer coisa que você jogue ali, daqui a pouco vem de volta. Todo mundo virou um veículo de informação, né? Todo mundo virou um jornal. Então, todo mundo pega, compartilha tudo. Então, é como se ele tivesse a própria audiência particular dele. Ele precisa daquilo. Quando, na verdade, não é para esse objetivo. E é uma gravidade, né? As pessoas, quando veem o seu nome, dizem assim, não, esse cara aqui é sério. É. E aí, quando você entra numa dessa, você passa por divulgador de porcaria. Exato. Mas vamos seguir, Kardec continua a sua explicação dizendo que, nesse capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios sob a figura alegórica da Virgem Filha da Babilônia, filha de Caldeus, no versículo 1. Diz ele que os adivinhos não impedirão a ruína da monarquia. No capítulo seguinte, ele se dirige diretamente aos israelitas. Agora é uma citação de quando Isaías então fala sobre os israelitas, abre aspas. Vinde aqui, vós outros, filhos de uma agoureira, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída. De quem vos rides, vós? Contra quem abristes a boca e mostrastes ferinas línguas? Não sois vós, filhos perversos de bastarda raça? Vós que procurais conforto em vossos deuses, debaixo de todas as frontes, sacrificando-lhes os tenros filhinhos nas torrentes, sob os rochedos sombranceiros? Depositastes a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes e bebestes licores em sua honra, oferecestes sacrifícios. Depois disso, como não se acender a minha indignação? É uma pergunta, né? Isso está no capítulo 57, versículos de 3 a 6. E Kardec explica embaixo, dizendo: essas palavras não deixam qualquer equívoco e provam claramente que, nesse tempo, as evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam comércio, associadas às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, ao proibir tais coisas e afirmar que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média. Mas hoje a razão predomina e o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Então você veja aí que Moisés estava bravo, né? Ele foi contundente e tinha que ser, porque as práticas daquele povo que havia sido escolhido para a divulgação de um Deus único, aquele povo foi influenciado por todos esses elementos e passou a adotar aquelas práticas. É, então, quer dizer, um povo que era uma referência, ele passa a propagar coisas completamente nocivas. Então, e é isso exatamente que tem que ser colocado. Quando você começa a usar de forma indevidamente das coisas, imagina, por exemplo, a USP Piracicaba. Vamos imaginar que um centro filiado começa a adotar práticas completamente fora da doutrina espírita. Qualquer pessoa que assistir aquilo vai dizer para a USE: poxa, um centro filiado a vocês? Então, o que acontece? A USE pode tomar uma medida drástica e dizer assim: desfilia esse centro. Por quê? Porque não quer ver o seu nome vinculado àquele que pratica alguma coisa que não é nada referente à doutrina espírita. Isso é um ponto fundamental com relação à organização do Espiritismo. Porque o Espiritismo faz com que cada casa seja autônoma. Agora, por isso que se orienta os participantes para que estudem. Porque se eles não estudarem, de repente entra lá um médium obsediado, começa a disseminar coisas que não têm nada a ver com o Espiritismo e aquela casa vai ficar divulgando coisa errada a respeito da doutrina. Então, por isso que se incita tanto: estudai. Porque a partir do momento que você estuda, qualquer palestrante que falar uma bobagem lá, você pode interceptar e dizer: olha, não é exatamente assim. Alan, quero aproveitar aqui, que é de suma importância, é claro. Talvez eu esteja até me adiantando um pouco. Mas é assim, nós vemos muitas pessoas, muitas religiões, que se apegam a essas passagens, literalmente, e impõem a proibição de Moisés como uma coisa atual. E isso gera um sentimento até de culpa em muitas pessoas que conhecem o Espiritismo. Eles se aproximam do Espiritismo, conhecem as ideias, se afinizam pelo Espiritismo, mas têm um sentimento de culpa como se fizessem algo muito errado, né? Pois estão descumprindo uma lei, né, do Velho Testamento lá. E como se portar, como entender isso, né? Como essa pessoa deve entender de forma simplificada por que que Moisés falou aquilo de fato e se de fato existe algum mal em conversar com os espíritos, que é o que o Espiritismo faz? Nós temos que lembrar, primeiro, que nós temos que pegar aqui o que se tem pela Bíblia, que é um ter sagrado, né? É como se aquele livro fosse sagrado, intocável e imexível, para usar uma palavra. E como se isso fosse algo que fosse impossível de crítica. Vamos falar assim, ele é impassível de crítica, né? Só que o contexto que ele escreve isso, ou melhor, ele não escreve, né? O contexto que ele fala isso, se foi assim que ele falou, conforme está escrito, aí já vem uma outra história. E se foi traduzido corretamente, então eu não vou nem entrar nesse mérito da origem desse livro que é tido como sagrado, porque aí ele vai perder toda a razão de ser. Todo esse texto foi falado por Moisés em aramaico, foi escrito em hebraico, depois foi traduzido para o grego antigo, depois para o grego vulgar, depois para a Vulgata Latina. E nós usamos até hoje muitas traduções da Bíblia direta dessa Vulgata Latina de 150 anos atrás, do Almeida lá, que era um português. Então, quer dizer, a tradução ela se perdeu muito. Primeira coisa. Segunda coisa, Moisés estava numa migração que durou 40 anos, teoricamente, lá, segundo o que está escrito, pelo deserto, levando as pessoas para a terra prometida. Conduzir um povo numa cidade sem movimento já é uma dificuldade tremenda. Eu vou avançar. O síndico de um condomínio já tem dificuldade. Síndico de um condomínio já é um horror, né? Agora, imagina conduzir milhares de pessoas pelo deserto, com fome, com sede, e aquele lugar que não chegava nunca, e aquela terra prometida que nunca chegava. Você imagina que devia ser um negócio extremamente complicado. Aí, quando ele fala, segundo na teoria esses textos, ele tinha subido no monte para receber os 10 mandamentos. As primeiras tábuas da lei, Moisés quebra. Porque quando ele desce com as tábuas da lei, os caras tinham derretido o ouro, criado um bezerro de ouro, e estavam cultuando o bezerro de ouro através dos médiuns que ali falavam com os espíritos. Ele quebra as tábuas da lei. E ele sobe uma segunda vez para pegar as tábuas da lei. Lembra do, né, que nós lemos aí, a irritação? É. Agora, você imagine, o cara está na ação, trabalhando pelo próximo, fazendo algo do coração dele por todos. E os caras já se desviam ali, né? Então, a irritação dele foi assim: não estou me comunicando com esse povo. Né? Olha como reforça aquilo que nós lemos no primeiro texto. É. Imagina se a tábua da lei tivesse sido preservada, porque Moisés via que aquele povo era um povo ignorante ainda, eram carentes da verdade. Isso, ele mesmo mudaria o foco da coisa. Então, daí nesse momento, ele cria esse tipo de lei que está proibido falar com os espíritos. Isso aí está dando muito trabalho para mim. Então, para. Agora, nós não podemos, com 2.500 anos quase de diferença de Moisés, continuar com esse ponto de vista que foi localizado dentro de um contexto e trazer ele ao pé da letra hoje, depois de tudo isso que a gente falou, né? Mais um detalhe, né, Wilson? Isso aí, na época que foi escrito, e você vê o texto, adivinhos, Encantadores. E isso até hoje é condenado. É. Até hoje é. O Espiritismo é também condena também isso. Também combate. Então, o que é fruto disso? Ignorância. Então, as pessoas, por ignorância, acreditam naqueles que, por maldade, inclusive existem traduções atuais aí de religiões que dizem proibido o espiritismo, um termo que foi criado 1850 anos depois. É. Quer dizer, então qualquer pessoa lúcida, culta, com conhecimento, você vai dizer assim: poxa, isso aqui estão publicando uma inverdade. Proibidos médiums e espíritas. Na tradução, nova versão internacional da Bíblia. Existe uma proibição contra médiums e espíritas. É isso aí. Com essas palavras, sabendo que a palavra médium e espírita foi criada por Allan Kardec. É isso aí. Né? 1850 depois. E a gente tem que lembrar que sagrado vem de sacro ofício. De ver para um ofício com amor. Então, o que é sagrado? Isso aí está me conduzindo ao amor? Então, eu já questiono, não é sagrado. Né? Mas é um assunto assim que realmente a pessoa que não estuda, voltando ao que o Luiz comentou, a pessoa que fica presa ao que ela recebeu oralmente, porque a gente fala que antigamente o conhecimento era transmitido de forma oral, né? Não é antigamente, não. Muito mais atual. É muito mais atual do que antigamente, porque antigamente só tinha o oral, porque a escrita ainda não tinha, os meios de... depois, quando começou a ter a escrita, ficava muito difícil escrever, era muito caro e tal. Hoje em dia, que tudo isso é muito simples, não adiantou, porque a pessoa ainda continua... Sabe o que nos meios nos canais, nas mídias sociais, né, como se fala... O que é mais ouvido são os áudios do que lido os textos. Então, a pessoa curte mais uma imagem em um áudio do que um texto. Ela acredita no que o outro fala, ela acredita no que o outro mostra em imagem, mas ela não lê para ver se é daquela forma. Eu vou avançar um pouquinho com isso, de pesquisas mesmo. A maioria das pessoas nem se dão ao trabalho de ver o vídeo ou o áudio até o final. Só pega o tema, o título. Pega o tema e compartilha, e curte. Existe. Então, isso a maioria das pessoas... Nós temos uma identificação de segundos, né? Nos primeiros 4 segundos é a maioria dos cliques. De compartilhar. Existe. Então ela não ouviu. Começa a executar, não ouviu, já existe, compartilhou. Já foi. Existem coisas circulando que dizem assim, você não precisa nem ver, basta compartilhar. Exatamente. A pessoa, ele já coloca no texto. Sim. Isso. Bem, nós... estendemos um pouquinho, a conversa estava muito produtiva, mas nós temos alguns, pelo menos 5 minutos ainda, Alain. Eu vou pedir para você, para a gente, então, entrar no assunto que nós apresentamos, anunciamos antes, né? Falando sobre a regeneração. Né? Levante o assunto, leia. Eu vou levantar o assunto e deixar para o Luiz comentar. Isso. É assim, olha. Existe um livro pouquíssimo lido e conhecido dos espíritas, Obras Póstumas. Obras Póstumas, o nome já diz, né? Foi publicado após a morte de Kardec, 20 anos após, inclusive, a morte de Kardec. Como estávamos comentando no começo aqui, talvez por um excesso de cuidado daqueles que iam publicar aqueles textos. Por exemplo, existem muitos livros de Chico sendo publicados ainda hoje, né, que com material original e que nunca, né, nunca apareceu. Então... da mesma forma, foi publicado Obras Póstumas, com textos de Kardec. Nem tudo que está ali é extremamente original. Tem muitas coisas publicadas na Revista Espírita, na Gênesis, em outras obras. Mas, de qualquer forma, é uma coleção de textos importantes e necessária para a pessoa que está querendo se chamar de espírita. Dentre estes textos, nós encontramos um que, com o título Regeneração da Humanidade. Né? Esse texto tá aqui escrito, é um resumo das comunicações dadas por 2 médiuns em estado sonambúlico, em 25 de abril de 1866. Né? Você quer fazer um resumo e comentar, Luiz? Ou quer que eu leia alguma coisinha aqui? Não precisa. Não precisa, né? Esse texto, o que nós gostaríamos é que seguíssemos a recomendação do Espírito Verdade. Instruí-vos, né? Então, vocês têm aí o título do texto, é Regeneração da Humanidade. Tem um outro texto que é paralelo a esse, que fala mais ou menos a mesma coisa, que ele está registrado na Gênesis, no capítulo 18, parágrafo 27. Então, lá também tem um texto que é o Kardec que comenta. Esse aí é o recebimento de uma informação dos espíritos, e lá Kardec faz o comentário. Em resumo, e é o que nós prometemos para vocês, todos vocês sairão desse programa convencidos que vocês estarão presentes no planeta de regeneração. Por quê? Porque esse texto, ele de uma forma muito clara, ele dá uma série de identificações, por exemplo, que os suicídios se multiplicariam, né? E vocês vejam, por exemplo, há 2 dias atrás... foi publicado a história de uma mulher, uma mãe. Ela matou o filho de 7 anos, matou o filho de 9 anos e depois se suicidou. Isso aí é o quê? Desespero de causa. Desespero de causa em função da situação que nós estamos vivendo. Em função da situação que nós estamos vivendo, as pessoas podem pensar assim, meu Deus do céu, Deus perdeu o controle da situação. Luiz, e a propósito, né? Ela matou os filhos com o objetivo, talvez, de protegê-los. Exatamente. Né? Agora tem aqueles que nem optam por ter filhos. É isso. Porque como que eu trago um filho para esse você mundo? Você tocou num ponto-chave. Existe muita gente que pensa assim, eu botar filho no mundo? Então se priva da maternidade exatamente porque tem medo de colocar uma criança no mundo para vivenciar isso que parece que ser o começo do fim. E nesse texto, você lendo os dois textos, você vai ficar convencido, porque é isso que os espíritos nos mostram, que o planeta Terra, ele passa de provas e expiações para regeneração. Só para você ter uma ideia, quando Jesus prometeu o Consolador, ele prometeu no ano 33, e nós estamos no ano 2017. Agora, existem aqueles que acreditam que o Consolador veio 30 dias depois que Jesus morreu. E o Espiritismo combate essa ideia porque Jesus disse que não poderia explicar naquele momento porque nós não entenderíamos. E aí ele promete a vinda do Consolador e o Espírito Verdade se diz o Consolador prometido por Jesus. Que veio 1857 anos depois do que Jesus afirmou, quando as ciências desenvolveram o conhecimento, permitindo que o ser humano entendesse o que Jesus quis dizer. Astronomia, geologia, matemática, tudo se desenvolveu permitindo aquilo que o Alan comentou, conhecimento, para que o nosso pensamento conseguisse discernir. Então vocês vejam que a coisa não se dá de um momento para o outro. Ela se dá por um período. Então, quando esse artigo foi escrito, 1857, ele mostra exatamente isso, que nós estávamos no andamento desse processo de regeneração. E é um processo que ele caminha. E o que, que diz esse texto? Aqueles espíritos recalcitrantes que fazem o mal, praticam o mal exclusivamente pelo prazer de praticar o mal, não acreditam em Deus e buscam sempre o prejuízo e influenciar negativamente a humanidade, quando esses espíritos não tiverem mais condição, eles serão migrados para planetas de primitivos ou de provas e expiações. Quer dizer, imagina, por exemplo, hoje, você tem um problema cardíaco, você vai ali no plantador de cana, o médico te opera numa operação de 6, 8 horas e você se recupera e você não tem mais nem marca no peito de que foi operado. Um recurso da medicina. Você vai para um planeta primitivo, se tiver um problema no coração, diz assim, pronto, ih, coitado, ele sofre do coração. A gente sabe disso há 70 anos atrás, imagina num plano primitivo. A pessoa ficava doente, morria, fala, morreu do quê? Sei lá, doença ruim. Não sei, morreu de morte morrida. Né? Então vejam, só serão removidos desse processo esses espíritos recalcitrantes. Esses espíritos que hoje são influenciados pelo mal e se deixam, é que a gente fala, os cabecinha fraca, esses continuarão no planeta. Esses continuarão porque passarão a ser influenciados por espíritos bons. É exatamente o que acontece numa fruteira. Você está cheio de laranja, tem uma laranja podre. Você tira aquela laranja porque aquela laranja está podre e ela vai afetar as outras. Existem ali algumas laranjas que estão com a casca amarelinha, tal, está começando a ser... Mas você eliminou o processo. Né? Então, todos os espíritos que hoje encarnados escutam o programa Visão Espírita, eles têm uma visão boa, eles querem o bem. Eles estão buscando conhecimento, buscando a prática do bem. Eu não acredito que tenha qualquer um ouvinte nosso que seja uma pessoa praticante do mal de forma constante e obcecada, que não acredita em Deus. Então, eu pretendo ter provado, você que vai me responder, Wilson, que todos esses ouvintes, não por causa do programa espírita, mas por causa da tendência que tem para o bem, estarão presentes num planeta de regeneração. Só encerrando, ontem eu fiz uma palestra sobre isso, e no começo da palestra eu pedi para o pessoal que estava no público levantasse a mão aqueles que tinham certeza que iriam para o planeta de regeneração. Ninguém levantou a mão. Ficou todo mundo com a mãozinha abaixada. No meio do programa, que eu já tinha enfatizado que só esses realmente reiteradamente ruins, eles iriam para esse planeta mais atrasado. Aí eu perguntei de novo, pessoal, e quase todo mundo levantou a mão. Por quê? E por que que isso é uma coisa que o Espiritismo oferece e tem que ter essa marca? É consolador. Imagina, por exemplo, se eu sou uma mãe e eu tenho um filho que foi envolvido, por exemplo, com drogas. E eu fico pensando, meu Deus, quando o planeta mudar para regeneração, eu vou, meu filho fica, meu filho não vai. Não, ele hoje foi influenciado por esses elementos que têm essa prática. Mas ele, longe desses elementos, ele poderá ser influenciado pelo bem. Isso é extremamente consolador. Eu gostaria de deixar claro que esse texto está composto da segunda parte de Obras Póstumas e tem como comentar, não é nem como título, né? Tem assim, o título é Previsões Concernentes ao Espiritismo e tem uma anotação, manuscrito composto com especial cuidado por Allan Kardec, e do qual nenhum capítulo for ainda publicado. Então essa parte é uma parte original, né? Que veja que era um manuscrito de Kardec, que provavelmente ele pretendia publicar, mas ele foi pego de surpresa com um infarto. Ah, ele mesmo, né? Ele mesmo foi um que morreu do coração porque não tinha recurso. É, se tivesse um exame de sangue lá, uma coisinha, iam já analisando, falando, opa, vamos passar você para um desentupimento de veia aí, que você está meio complicado. Mas realmente é inspirador a gente imaginar isso. E só para até deixar claro, quando a gente fala em planeta de regeneração, não é um planeta perfeito não, gente. É um planeta de convalescença, segundo os próprios Espíritos, na obra do Livro dos Espíritos. Recuperação. Recuperação, é onde a gente sai de uma doença vivida. A doença que eu imagino é o seguinte, no meu comentário esse, nós estamos num período mais difícil da evolução do espírito, porque nós já sabemos o que é o bem e o que é o mal, mas ainda nos damos a fazer o mal em alguns momentos. Então a escolha agora é nossa, o nosso livre-arbítrio está em nosso poder realmente. Eu faço bem ou faço mal? É essa a pergunta. Se eu faço bem, estou garantido no planeta de regeneração. Se eu não faço bem, eu estou... Sabe para onde você volta? Você volta para um planeta de expiação e provas no começo. Igual a Terra 150 mil anos atrás. Não vai tanto assim. Ponha só 10 mil anos atrás, você vai ser o inventor da escrita, da roda. Você vai ser um gênio lá naquela época. Só que vai conviver com um povinho. Vai dar trabalho. Nós selecionamos aqui para terminar o programa, o último bloco, uma poesia que é uma oração, que é uma poesia baseada na oração que Jesus nos ensinou. A poesia é do espírito José Silvério Horta, que foi extraída da obra Senda para Deus, também psicografada por Chico Xavier. O nome é Oração. Pai nosso, que está nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, ampara nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Transmitido todas as quartas-feiras a partir das 20 horas e todos os domingos a partir das 9:30 da manhã, essas duas transmissões são ao vivo aqui pela União Rádio Web. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando até você, ouvinte, a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, que está conosco hoje, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, um abraço para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, né, desejando a todos uma excelente semana. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Nosso amigo André Sanson aqui na técnica também, sempre com muita competência, muita solicitude, nos auxilia. Essas músicas lindas de fundo que nós temos aqui são sempre preparadas com muito carinho pelo André. Então desejamos a vocês uma ótima semana, uma semana repleta de luz, sobretudo pelos temas que abordamos aqui, que encontremos sempre a serenidade para refletir sobre todas as coisas, sobre os acontecimentos, e que então tomemos as nossas decisões, as nossas ações à luz da racionalidade, para que apliquemos aquilo que nós temos recebido, que temos aprendido. Passo aqui as últimas palavras para o amigo Luiz Pessoa Guimarães, né, para as últimas considerações, e depois eu peço para o Alain para fazer a nossa prece de encerramento, amigo. Um grande abraço a todos e agradecemos mais uma vez a Deus pela oportunidade de podermos ter estado aqui. Uma ótima semana a todos. E vamos desejar a todos muita paz, muita luz, muito amor nos corações, para que possamos absorver os conhecimentos hoje discutidos e nos transformar. E possamos, com essa transformação, incentivar aquele que está na nossa convivência, com o nosso novo proceder, nosso novo modo de operar. Que as nossas ações sigam as ações inspiradas do Mestre. E que essa transformação leve muita consolação, muito carinho, muito amor a todos que convivemos. Um ótimo domingo a todos. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.